Simbora no swing, parceiro! Atitude 10! Paradigma! Essa é a nossa live show do aniversário! Arrocha, mamãe! Eu você antes de te beijar. Depois que beijei, comecei a amar. Meu amigo André, grande tecladista, galera de Alagoinhas. Se eu tô no teu colo, o mundo pode acabar. Logo eu que achava que não existe amor da vida, você vem quebrando paradigma. Arrumando bagunçado, bagunçando arrumado. Agora que eu me apaixonei, se vira. Sabe eu, sou teu, coração bate fora da casinha. Sabe eu, sou teu, eu piro no teu jeito caladinha. E sabe eu, sou teu, coração bate fora da casinha. E sabe eu, sou teu, eu piro no teu jeito caladinha. Fala nada, mãe, vai. Fala nada, só me ama e fala nada. Me ganho na calada. Fala nada, só me ama e fala nada. Me ganho na calada. Neto no sax. Arrocha mais. Matheus Silva na guitarra. Arrocha, negão, arrocha. Total do arrocha. Gostei de você antes de te beijar. Depois que beijei, comecei a amar. O som da tua voz é canção de ninar. Se eu tô no teu colo, o mundo pode acabar. Logo eu que achava que não existia amor da vida, você vem quebrando paradigma. Arrumando bagunçado, bagunçando arrumado. Agora que eu me apaixonei, se vira. Sabe eu, sou teu, coração bate fora da casinha. Sabe eu, sou teu, eu piro no teu jeito caladinha. E sabe eu, sou teu, coração bate fora da casinha. Sabe eu, sou teu, eu piro no teu jeito caladinha. Fala nada, mãe, vai. Fala nada, só me ama e fala nada. Me ganho na calada. Fala nada, só me ama e fala nada. Me ganho na calada. Alex Gomes e banda Atitude 10. Abraço meu parceiro Rigo K. Tamo junto, meu irmão. Manda um beijo meu primo Kelto, grande advogado.